INSS. Precisando de dinheiro? Então vá ao Edson Empréstimo. No Edson Empréstimo, você faz empréstimo consignado com as melhores taxas de juros do mercado e sem burocracia. E mais, já estamos fazendo espécie de 87 e 88 LOAS. E quem não podia fazer, agora já pode fazer com a melhor margem. Então aproveite para fazer o seu empréstimo com quem mais entende do assunto. Edson Empréstimo está localizado na Rua Getúlio Vargas, no centro da cidade. Fone 98266-3766 ou 98532-1902. Edson Empréstimo. Dinheiro rápido na hora que você precisar. Fique frio com o Paraíba. Ofertas imperdíveis de ventiladores, climatizadores e ar-condicionado. Em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito, com entrega grátis. Ar-condicionado Split 9000 BTUs, 10 de R$227,90 sem juros. Ar-condicionado Split 12000 BTUs, 10 de R$241,90 sem juros. Na loja, no site e no aplicativo, tem tudo para você se refrescar. Sabe onde a população de Penalva e região economizam na hora de fazer suas compras? No Bebeco Supermercado. Lá você encontra qualidade e economia todo dia. São produtos de qualidade em todos os setores. Gêneros alimentícios, utilidades do lar e as ofertas imperdíveis todo dia, o dia todo. Não tenha dúvidas na hora de comprar barato. O lugar certo é o Bebeco Supermercado. Somos Bebeco Supermercados. Distribuidora Bebeco. Arroz Bebeco. Arroz Bebequinho e Bebeco Distribuidora de Água. A distribuidora de água mais barata da região. Bebeco Supermercados. Rua Joaquim Marques, 341, Centro de Penalva, Maranhão. O mais barato da Baixada Maranhense. Bebeco Supermercado, o filho do rei. Grupo João Rafael. Descontos imbatíveis. Casa Sampaio. Menor preço. Facilidades para você comprar à vista, a prazo, no carnê e nos cartões. Entrega e montagem grátis você encontra aqui. TV HQ Smart, 32 polegadas de 1.400 por R$ 1.098 à vista. Fogão Atlas, 4 bocas, forno autolimpante de 800 por R$ 599 à vista. Cama Box Casal Eurosono Espuma, de 900 por R$ 699 à vista. Casa Sampaio. Onde o melhor custa menos. Atenção Penalva e região. Agora no depósito de bebidas Ademir, você encontra madeira para telhados como ripas, caibros e terças. Tudo em madeira mista e maçaranduba e de primeira qualidade. E mais, dispomos de estacas de maçaranduba e o preço é o melhor. Estamos localizados na Rua 2 de Novembro, ao lado do armarinho do William. Fone 98561-0389. JM Cosméticos e Produtos Naturais Miriam Coelho. Tá precisando de algum desses produtos? Você encontra aqui. Na farmácia você encontra chia amarelo, espinheira santa, chá de semente de uva, melão de São Caetano, cápsula de cúrcuma, carvão vegetal, marca peruana, melatonina e triptofano, ginkgo biloba mais ginseng, saúde da mulher, pomada preta, pomada santa, chá gold, mulher flora, chá amargo, saúde plus, olizan, ora pronobis, amora e sucupira. Seca a barriga, chá misto de babosa e aloe vera, elixir de inhame, loção milagrosa para rachadura nos pés, xarope, urucum, tira tosse, cabacinha, cupim e muito mais. Venha na seção de cosméticos, temos cremes para pentear da marca Fattori, shampoo da Amends, Fattori, Anova, Bioestratos, 3CM, Salon Line e Lola. Cremes para hidratação como máscaras de hidratação, shampoo e condicionador para crianças, matizadores da Bioestratos, perfumes importados como Cardial Albace e outros. Temos também todos os tipos de sabonetes íntimos e tudo para maquiagem. Venha nos fazer uma visita e conhecer nossos produtos. Trabalhamos com todos os tipos de cartões de crédito e o nosso atendimento é o melhor da cidade. Localizado na Rua 2 de Novembro, sem número, próximo ao prédio da Telemar. WhatsApp 989-8542-2123. JM Cosméticos e Produtos Naturais Miriam Coelho. Estamos aguardando por você. É Ei, você, já visitou a farmácia mais barata e com o melhor atendimento da cidade? Se não, você vai ter a oportunidade essa semana. Drogaria Mais Farma terá uma semana inteira de promoções imperdíveis. Não perca! Teremos 4 caixas de losartana 50 miligramas por apenas R$ 9,99. Xarope Fitos, R$ 9,99. Nimesulida comprimido, 4 caixas por R$ 9,99. Pet 20 BC, só R$ 9,99. Xarope Fluive, R$ 9,99. Ressalife Flaconete, 49 centavos. Neolefrin comprimido dia e noite, R$ 9,99. Gripal C com 10 comprimidos, R$ 9,99. Lenço umedecivo com 14 unidades, apenas R$ 9,99. Desodorante suave 200 ml por R$ 9,99. Sildenafil 50 miligramas com 4 por apenas R$ 4,99. Promoção de verdade é na melhor da cidade. Drogaria Mais Farma, localizada na rua Saturnino Belo, em frente ao Galeto do Vavá, no centro de Penalva. Tá chegando a hora mais aguardada do momento, o aniversário do Sítio Bar, em Estrada do Fio, Penalva! Na programação, tem música ao vivo, a partir das 14 horas, vai arrebentar com as seguintes atrações, Banda Farra Top 2! A sonorização fica por conta da Radiola FM da Cabana. Radiola FM da Cabana. FM da Cabana. E atenção, vai rolar um churrasco totalmente liberado, e quando a noite chegar, a hora mais aguardada por toda a galera, você pediu e Raimundo Turismo atendeu. A nova Aire FM VIP Lion Ouro. Aire FM VIP Lion Ouro. Ouro. Se é ouro, é sucesso de público garantido. Anota na tua agenda. 10 de novembro. 10 de novembro. 10 de novembro. Aire FM VIP Lion Ouro. Com as melhores atrações. Banda Farra Top 2. Banda Talismã. Radiola FM da Cabana. E a nova Aire FM VIP Lion Ouro. Patrocinadores: Moisés Ferraz. Turamba do Beira-Mar. Belé do Jaraguai. DJ Souza Miller. Som Mototáxi. Pará do Tibiri. Luana da Colônia. Afonso Gama. Jamilson Turismo, André Turismo, Piché Turismo, Doutora Luana Neves, Doutora Mayra Pinheiro, apoio Depósito Bebidas Talismã e Rádio Tarumã FM, organização Raimundo Turismo, imperdível. O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. Começa agora. Começa agora. Começa agora. Começa agora. Bodega. Bodega. Bodega. Do Maguila. Do Maguila. Do Maguila. Do Maguila. Consagrado pelo público e crítica como o pior programa do rádio brasileiro. O Naga do Maguila. Na apresentação de Ian José Silva. Ian José Silva. Alô, galera que me escuta! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila neste fim de semana de fortes emoções, país afora, e a gente catando santinho junto com você aqui na melhor rádio, na melhor web TV do Brasil, e de fora também. A você que me escuta pela primeira vez, a você que me ouve de outros carnavais, meu nome é Ian José Silva, mas pode me chamar de Maguila, e vamos às atrações de hoje. Hoje finalmente tem a tão aguardada volta do Quem Quer Ser o Endividado, o jogo de perguntas que premia a burrice chega com um duelo eletrizante entre Elber Nantes e Rodrigo Lucas. Quem será que vai passar para a próxima fase, hein? Ainda hoje aqui no nosso programa. E aproveitando que estamos neste clima de festa da democracia, vamos relembrar a história do macaco de zoológico que se tornou o terceiro candidato mais votado nas eleições do Rio de Janeiro, acredite se quiser. E o pior, teve dedo do pessoal do Cacete Planeta no meio, é brincadeira. E claro, tem o melhor da música, os pedidos do povo que hoje vieram de monte, e a sua participação pelo nosso bom e velho Bodega Zap. Qual é o nosso número? DDD 89 999927022. Obrigado, e aquilo que eu sempre falo, repito todo o programa, você já tá cansado de ouvir, não seja um ouvinte silencioso. Eu quero saber por onde é que você está ouvindo a gente. Participe aqui do nosso programa. A locução, roteiro, seleção musical são meus e Anjos da Silva, com os trabalhos técnicos de Di Assis Ferreira, direto da Central Verona de Comunicação, em Teresina, Paiaguai. E vamos agora à nossa mensagem do dia de hoje. A mensagem do dia, com Ian José Silva. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, Havia certa vez um homem que era feliz proprietário de um Del Rey Prata 83, cor azul celeste. Ele era muito ciumento com seu carro, cuidava dele com o máximo de zelo, exceto pelos pneus. Como os pneus eram originais da época, ele não queria trocar, porque achar outros pneus originais custaria o olho da cara. E pão duro do jeito que ele era então, toda vez que o pneu furava, ele corria para a borracharia e mandava remendar. Mesmo os pneus estando uma verdadeira coxa de retalhos, assim o cara fazia. Até que um dia, ele resolveu fazer uma viagem à praia em pleno sol escaldante. E não deu outra. O calor do asfalto, junto com os remendos mal feitos, fizeram os quatro pneus estourarem de uma vez. Pá, pá, pá, pá. Quem ouvia de longe pensava que se tratasse de uma explosão nuclear. E o Del Rey acabou no prego, no meio da rodovia. Tudo porque o dono do carro insistia em remendar os pneus para não comprar outros novos. Moral da história, insistir no erro é sempre o pior a se fazer. Essa é a minha mensagem, este é o meu recado aqui na minha, na nossa bodega do Maguila, que já está no ar. Bodega do Maguila, só se fala em outra coisa. Muito bem, começando a nossa bodega do Maguila em definitivo e sem mais delongas, vamos pras músicas, vamos pra parte musical, porque hoje vieram muitos pedidos de todo o Brasil e a gente agradece sempre a audiência, a participação, e você também mande sua mensagem, áudio até 30 segundos, mensagem de texto, pode mandar até vídeo, só não tem como a gente exibir aqui no ar, né, porque o rádio ainda não tem imagem, mas dá certo, participe pelo 89, é o nosso DDD, 99992-7022, tá certo? Deixa eu abrir os trabalhos aqui, atendendo o pedido do nosso irmãozinho Alex Fernandes, lá de Arari, Maranhão, que pediu a música da banda Cavalo de Pau, Pescador. Linda, linda, linda. Depois eu vou atender ele. Agora, a música da Márcia Ferreira, que o Adilson pediu. É o nosso amigo Adilson, fiel ouvinte do nosso programa, um fanzaço da Márcia Ferreira, pediu a música dela, Beijou, Gostou. Essa gente ainda nunca tocou, né? Muito bem. Então vamos tocar aqui, atendendo o pedido do Adilson, e fechando a sequência, Tairone Cigano, Caso Proibido. Essa eu vou tocar pelo fator nostalgia, viu? Não quer dizer que eu concorde com a letra. Mas enfim, três carimbadas abrindo os trabalhos e você já sabe proceder. Aumenta o volume, arrasta as cadeiras, tira tudo pra não bater em nada e vem curtir com a gente, já que eu volto. Meu amor, já vou pro mar, eu vou pescar no meu veleiro. Se o mar é vida, vida é mar, com seus mistérios a desvendar. Saiba que eu te amo e tenho amor, sou apenas o teu pescador. Veleiro, vento, vida e o mar, se me levar, meu amor irá contigo. Águas profundas, molhadas de sal, sagrado segredo igual bem e o mal. Ondas cortantes que vão e que vêm, são coisas da vida e ninguém sabe bem. E lá vou eu a velejar por esse mar de ilusões. E lá vou eu a velejar por esse mar de ilusões. E o mal, ondas cortantes que vão e que vêm, baixo astral de goleada. Gostou de mim, fez me apaixonar, provei, gostei assim, não vou mais te deixar. Beijo, gostou de mim, fez me apaixonar, provei, gostei assim, não vou mais te deixar. Quando você me abraça assim, eu me entrego toda. Quando você sussurra frases de amor, beija na minha boca, me arrepia o corpo de paixão e me deixa na lua. O amor eu senti, enlouqueci, sei que eu sou toda sua. Beijo, gostou de mim, fez eu me apaixonar, provei, gostei assim, não vou mais te deixar. Beijo, gostou de mim, fez eu me apaixonar, provei, gostei assim, não vou mais te deixar. Com certeza não vai se acabar esse amor tão lindo. Eu te dou meu prazer, meu coração, só pra te ver sorrindo. É você fazer carinho em mim e eu perco a cabeça. Eu sou sua mulher, sou sua manha, seu dengo e sua queixa. Beijo, gostou de mim, fez eu me apaixonar, provei, gostei assim, não vou mais te deixar. Beijo, gostou de mim, fez eu me apaixonar, provei, gostei assim, não vou mais te deixar. Me apaixonar, provei, gostei assim, não vou mais te deixar. Beijo, gostou de mim, fez me apaixonar, provei, gostei assim, não vou mais te deixar. Quando você me abraça assim, eu me entrego toda. Quando você sussurra frases de amor, beija na minha boca, me arrepia o corpo de paixão e me deixa na lua. O amor eu senti, enlouqueci, sei que eu sou toda sua. Beijo, gostou de mim, fez eu me apaixonar, provei, gostei assim, não vou mais te deixar. Beijo, gostou de mim, fez eu me apaixonar, provei, gostei assim, não vou mais te deixar. Beijo, gostou de mim, fez eu me apaixonar, provei, gostei assim, não vou mais te deixar. Beijo, gostou de mim, fez eu me apaixonar. O que já foi sucesso um dia, a Bodega do Maguila desenterra pra você. Ela é casada e eu também sou. Estamos vivendo um caso proibido. Por falta de amor, engano minha esposa. Pelo mesmo motivo, ela trai um marido. Ela busca em mim o que não acha nele. Eu encontro nela uma nova emoção. Antes eu fazia apenas amor. Agora fazemos amor e paixão. O marido dela vai enlouquecer quando encontrar sua casa vazia. A minha mulher vai se revoltar, vai queimar o álbum de fotografia. Mesmo que o mundo vire contra nós, vamos encarar se preciso for. Ou torcer pra ela encontrar outro alguém, e ele que se vire e arrume outro amor. Eu tenho com ela o que não tive antes. Agora me sinto muito mais amado. Confesso que achei a felicidade. Por essa mulher eu estou apaixonado. Eu arrisco a vida por causa dela. Não posso conter a força da paixão. Esse amor pra mim foi como uma flecha e acertou em cheio o meu coração. O marido dela vai enlouquecer quando encontrar sua casa vazia. A minha mulher vai se revoltar, vai queimar o álbum de fotografia. Mesmo que o mundo vire contra nós, vamos encarar se preciso for. Vou torcer pra ela encontrar outro alguém e ele que se vire e arrume outro amor. Tairone Cigano, Caso Proibido. Antes eu toquei Márcia Ferreira, Beijou Gostou, e abrindo a sequência, Cavalo de Pau, Pescador. Obrigado pessoal que tá participando, você também mande sua mensagem, não seja um ouvinte silencioso. Nosso zap é o 89-99992-7022. De novo, DDD 89-99992-7022. Muito bem, como hoje é dia de quem quer ser o endividado, vai tomar metade do programa, vamos logo de abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço! Maravilha! Deixa eu mandar um abraço aqui ao pessoal da Shockwave Radio, da Rádio Metrô, das mais de 250 rádios que transmitem o nosso programa no Brasil e mais 4 países. Mandar um abraço aqui, rapaz, ao pessoal lá da Aliança FM 104,9 de São Miguel Arcanjo em São Paulo. Galera também de Barra do Alcântara, Piauí, da Ativa FM e também da outra Ativa FM, nossa parceira lá em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Alô, Frank! Aquele abraço! Campos Sales, Ceará, Campos FM 87,9, alô Tony Vieira, aquele abraço. Fronteiras FM também, alô Tony Oliveira, pessoal de Vila Nova do Piauí também, Bom Jesus, Cristino Castro, também Campo Maior da Rádio 100 FM, alô Ulisses, aquele abraço. Lagoa de São Francisco também, Cidade Livre 104,9 FM, Rádio Comunicação Ativa de Aurora no estado do Ceará, Horizonte FM 104,9 de Horizonte também no estado do Ceará, Musical FM 104,5 lá de Santana da Caraú, o Ceará, Buriticupu, Bom Jesus das Selvas, no estado do Maranhão. Alô, galera da Nativa FM, 97,1. Salvador, Bahia, também da Rádio Nova Onda Web. Frei Miguelinho, Pernambuco. Araripina, Pernambuco. Descendo um pouquinho mais pro sul, galera lá de Araranguá, Santa Catarina. Alô, Márcio, aquele abraço. Palotina, Paraná. Santana de Itararé, também do estado do Paraná. Nova Soura, na Bahia. Caxias, Maranhão. Ipecaetá, no estado da Bahia. São Mateus, estado de São Paulo. E daqui a pouco a gente manda mais abraços, porque agora é hora de botar os áudios do povo no ar, que estão chegando pelo nosso zap. Nossa amiga Cícera participando, como toda semana ela faz, direto de Matriz do Camaragibe em Alagoas. Fala, Cícera. Oi, Maguila, bom dia, ouvinte da Camaragibe FM 87.9. Bom dia, boa tarde, boa noite. Maguila, eu quero a música de Belchior, Saia do Meu Caminho. Oh. Ofereço para todos os ouvintes da Camaragibe FM 87.9. Ofereço também para você, Maguila. Sou eu, a Cícera da Rua Belém Brasília, direto de Matriz do Camaragibe, Alagoas. Tenha um ótimo final de semana. Valeu, minha querida. Vou tocar seu pedido no finalzinho do programa, pode ser? Mas a gente não esquece, não. E tem áudio também do nosso amigo Gilmar, direto lá de Poção, Pernambuco. Fala, Gilmar. Boa tarde, meu amigo. Aqui é Gilmar, da Poção, Pernambuco. Ligadinho pela 104,9, Vale do Acari FM. Tô aqui ligadinho no Bodega do Maguila, beleza? Coloca aí a mais romântica que você tiver. Limão com mel, em especial a minha namorada Fátima, minha sogra Maria José e todos que estão ouvindo. Bodega do Maguila, lá no sítio Cajueiro, Poção, Pernambuco. Beleza, meu amigo? Tudo de bom, uma boa tarde, bom programa. Eita, programa ruim da moléstia. Mas a audiência é lá em cima. É top, é top. Tamo junto. Tá certo, meu amigo. Vou tocar Limão com Mel, mas é no próximo bloco, tá bom? Depois o que quer ser o endividado, mas a gente não esquece seu pedido. E agora, meus amigos, é hora da gente ir de intervalo, garantir o leite dos nossos futuros filhinhos, porque na volta a gente já volta com Quem Quer Ser o Endividado, o jogo de perguntas que premia a burrice, começando a temporada 2024 com um super duelo entre Elber Nantes, defendendo seu cinturão de campeão, e o desafiante Rodrigo Lucas. Quem será que vai ganhar o jogo de perguntas que premia a burrice? Pessoal aí testando seus conhecimentos e passando vergonha em rede nacional. É o que você vai saber daqui a 2 minutinhos aqui na sua Bodega do Maguila. Então nem saia de sintonia, que é já que eu volto. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila.

Pratinha original, só se for Nacional Gás. Pratinha original, só se for Nacional Gás. Pratinha original, só se for Nacional Gás. Chama de qualidade, só ele que traz. Agora preste muita atenção nessa história que eu vou lhe contar. Tem botijão que é por imitação, não se engane, é melhor se ligar. Pratinha original, só se for Nacional Gás. Pratinha Momento Gás, você encontra o Pratinha original da Nacional Gás. Nada de imitação. E fique ligado, viu? Olha só, na compra do seu gás de cozinha, você ganha uma raspadinha, que você terá a sorte de ganhar os seguintes prêmios: recarga de gás e várias poupanças no valor de 50, 100, 200 e 500 reais. Ligue 989-8400-5902 ou 0800-280-1194 e garanta o seu Pratinha original e ainda pode ganhar prêmio. A promoção é válida até o dia 9 de outubro. Pratinha original, só se for Nacional Gás. Chama de qualidade, só ele que traz. Tem muita imitação por aí, mas Pratinha original, só se for da Nacional Gás. Dia das Crianças Paraíba. Presentes de montão pra você pagar brincando. Triciclo Calesita, R$39,90 mensais. Bicicleta Houston Mini Aro 12, R$21,90 mensais. A criançada vai adorar. Bicicleta Houston Nick Aro 16, R$68,90 mensais. Bicicleta Houston Tina com cesta Aro 16, R$69,90 mensais. Esses e muitos outros presentes incríveis em até 10 sem juros nos cartões de crédito. A oficina Roberval Refrigeração traz para vocês, amigos e clientes de Penalva e região, os serviços de gás, lanternagem e pinturas. Agora também temos motores novos para todos os tamanhos de marcas de geladeiras e freezers. Temos ainda termostatos, relés, válvulas, filtros, ventiladores para freezer, sensores, gás para solda e muito mais. Faça-nos uma visita e comprove os nossos serviços. Aceitamos todos os cartões de débito e crédito. Oficina Roberval Refrigeração está localizada na Rua 2 de Novembro, número 549, em frente ao Comercial Nunes. Ligue para o fone 98462-5187. Roberval Refrigeração, para lhe atender bem e garantia de um bom serviço. Descubra o mundo com mais qualidade, com mais segurança e velocidade. Sinknet Fibra, a internet que você merece. Sinknet é a escolha perfeita para quem valoriza uma experiência de navegação rápida e confiável. Nossos planos oferecem uma excelente relação custo-benefício para que você possa desfrutar da melhor internet sem gastar muito. Com a Sinknet, você terá acesso ilimitado, garantindo uma conexão de qualidade para as suas redes sociais e todas as suas necessidades online. Não perca mais tempo com planos caros e lentos. Venha para a Sinknet e sinta a diferença. Para mais informações, entre em contato através do número 98-984-48-2963 ou acesse nosso site www.sinknettelecom.br. Qualidade, qualidade, se liga na dica e vem pra Sinknet Fibra. E vem pra Sinknet Fibra. O pior programa do rádio está de volta. Começa agora na Bodega do Maguila, o Quem Quer Ser o Endividado? O jogo de perguntas que premia a burrice, com o apresentador Ian José Silva. Olá, seja muito bem-vindo ao Quem Quer Ser o Endividado 2024, o jogo de perguntas que premia a burrice. Depois de um longo e tenebroso inverno, estamos de volta com este game show que é a coqueluche do momento. Está na boca de 10 entre 10 famílias brasileiras, não se fala em outra coisa, desconhecido nacional e internacionalmente. Está na crista da onda do balacobaco, arrebentando a boca do balão, mas sem mais delongas. É muito bom estar com vocês aqui no estúdio Jurandir Mitoso. caso, no quadro Quem Quer Ser o Endividado, tá? Formato próprio nosso, modificado nosso, portanto, quem quiser vir com um timbrado, espere sentado. Muito bem, pra quem não lembra, o Quem Quer Ser o Endividado foi ao ar lá nos primórdios da bodega, 2021, 2022. Ano passado não tivemos o quadro por conta de problemas com o meu computador, com o meu estúdio de gravação, mas agora este ano deu certo, consegui achar gente suficiente para fazer este quadro funcionar, e hoje, a primeira etapa da temporada 2024, estou com duas pessoas aqui, dois participantes que toparam passar vergonha junto com a gente. Do meu lado esquerdo está ele, campeão da temporada 2022 do Quem Quer Ser o Endividado, chegou no último programa, derrotou Marcelo de Farias, se sagrou campeão, ele que é editor, produtor da Rede Bandeirantes, do programa Perrengue do Dia e do Perrengue de Domingo, direto de São Paulo, capital, Elber Nantes. Zenante, seja muito bem-vindo, meu querido. Oi, Ian, que prazer estar aqui. Será que continuarei com o posto de vencedor? Ou será que nosso oponente aí vai me destronar? Vamos ver, tô na torcida aqui, hein? É isso aí, meu querido. Fortes emoções nos aguardam no programa de hoje. E do meu lado direito, direto de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, ele que tem quase a minha idade, é jornalista, é ativista, por quase muito pouco ele não estava aqui, né? Mas as forças do destino quiseram que ele estivesse aqui conosco hoje. E estou falando com ele, Rodrigo Lucas. Fala, meu querido, seja muito bem-vindo. Boa noite, José Silva. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde. Boa tarde, boa noite, que eu tô ficando maluco, né? Simplesmente é a perda do costume, mas e aí, como é que vocês estão, pessoal que estão ouvindo a bodega, estão ouvindo aí o quadro Quem Quer Ser o Endividado? É isso, só tenho a dizer isso, tô só enrolando. É, tá certo, ele tá sem esperança de ganhar, mas vai que o destino apronta alguma. Pois bem, pessoal, refrescando a memória de vocês, as nossas perguntas elas são escolhidas em um banco de dados com mais de 100 questões, só que até agora só temos 10 no sistema, e o quadro funciona assim. Na primeira etapa, cada participante vai receber R$15 e vai responder a 3 perguntas. Se ele errar uma pergunta, R$5 vão para o seu oponente. Na segunda etapa, a gente vai para o tudo ou nada. Essa é a novidade do Quem Quer Ser o Endividado 2024. Nós temos mais 6 perguntas, 3 para cada, só que o primeiro que errar a pergunta já perde tudo pro oponente, que automaticamente já está classificado para o próximo programa. E se por um acaso os dois participantes acertarem todas as perguntas da segunda etapa, nós vamos pro desempate até alguém errar, tá certo? Vamos lá, para cara ou coroa, quem escolhe cara? Eu sou cara. Tá certo, Enantes cara, Rodrigo coroa, uma, duas, B... Deu coroa! Rodrigo Lucas, começa o Quem Quer Ser o Endividado, a primeira etapa. Atenção para a pergunta. Boa. A palavra em espanhol, ventana, na tradução para o português, significa o quê? A palavra em espanhol, ventana, na tradução para o português, significa... Letra A, janela. Letra B, vendaval. Letra C, nariz. Ou letra D, ventilador. Letra A. Letra A, janela. Está certo disso? Tá certo. Tá certo. O Rodrigo Lucas escolheu letra A, janela. E a resposta está... correta! É isso aí, ventana é janela em português. Olha aí, o pessoal que assiste aí as novelas mexicanas, né, do SBT deve saber muito bem. Então continua tudo igual, 15 a 15, R$15 para Rodrigo Lucas, R$15 para Elber Nantes. Agora, Enantes, é a sua vez. Atenção para a sua primeira pergunta. Bora! Pergunta de matemática. Atenção. Zezinho tinha 48 maçãs. Resolveu dar uma para cada um dos seus 22 colegas, uma para a professora, uma para o vigia da escola e ainda deixou duas caírem no chão antes de voltar para casa. Com quantas maçãs ele ficou? Letra A, 30. Letra B, 26. Letra C, 22. Ou letra D, 23. Meu Deus do céu, eu faço humanas, não faço exatas, gente. Nossa Senhora. Olha, essa foi cruel, hein? Começar assim cruel, hein? É, foi o sistema. Culpe o sistema. Esse sistema desgramado. Ó, deixa eu ver. Meu Deus. Você quer que eu repita a pergunta? Tá com 48. É bom. Vamos lá. Zezinho tinha 48 maçãs. Ele deu uma maçã para cada um dos seus 22 colegas, deu mais uma maçã para a professora, deu mais uma maçã para o vigia e ainda deixou duas caírem no chão antes de voltar para casa. Com quantas maçãs ele ficou? E quais são as alternativas? Pode repetir? Sim. Letra A, 30. Letra B, 26. Letra C, 22. Ou letra D, 23. Tem pegadinha aí, mas vamos lá. Eu vou na 22. Tem certeza que é a 22? Na verdade, não, mas... vai no 22, tá, vai. Tá bom. Letra C, 22. Renan, você escolheu letra C, 22. E a resposta está... Errada! A resposta certa seria letra B, 26. Ô, meu amigo Enante, você perdeu R$5, agora tem que entregar R$5 pro Rodrigo Lucas. Toma, Rodrigo, pega! Muito bem, agora o placar está assim, Rodrigo Lucas com R$20, Enantes com R$10. Agora, Rodrigo, é a sua vez. Próxima pergunta. Qual dessas unidades de medida é usada para medir a energia mecânica? Qual dessas unidades de medida é usada para medir a energia mecânica? Letra A, quilo. Letra B, watt. Letra C, joule. Ou letra D, newton? Letra B. Letra B, watt. Exatamente. Você tem certeza? Tenho. Tá certo, Rodrigo carimbou. Ele tá apostando tudo na letra B, watt. E a resposta está... Errada! A resposta certa seria letra C, joule. Watt significa a unidade de medida da energia elétrica. Voltamos ao início, tudo igual como antes no quartel de Enantes. 15 a 15, boa. Rodrigo Lucas e Elber Nantes. Essa foi boa, leva 50. Agora, meu amigo Elber Nantes, sua próxima pergunta, atenção. Manda aí. As cidades de Petrolina, em Pernambuco, e Juazeiro, na Bahia, são separadas por qual destes rios? Letra A, São Francisco. Letra B, Poti. Letra C, Guaíba. Ou letra D, Carinhanha? Olha, eu vou no mais famoso, hein? Meu Deus do céu. Pra mim seria o Rio São Francisco. Rio São Francisco, letra A. Tem certeza? É o famoso, eu vou nessa, os outros eu nunca ouvi falar. Tá certo, Enantes. Eu tenho certeza, vai. Vou Enantes escolheu a letra A, Rio São Francisco. E a resposta está... Correta! É o Rio São Francisco mesmo, yes. divide Eu adorava geografia. Muito bem, Petrolina. Adorava geografia. Petrolina e Juazeiro divididas pelo Rio São Francisco. Aliás, um abraço, meu amigo Natanael Cordeiro, toda a equipe aí da Sertão FM 88,3, lá de Petrolina, Pernambuco, e o meu amigo Iargo Fegali também. Aquele abraço. Tudo igual, 15 a 15, Rodrigo Lucas e Enantes. Agora, Rodrigo, é a sua vez. Atenção para a sua próxima pergunta. O plutônio, urânio e radônio são consideradas substâncias. Letra A, radioativas. Letra B, alcalinas. Letra C, adstringentes. Ou letra D, emocionalmente instáveis? O plutônio, urânio e radônio são consideradas qual tipo de substância, Rodrigo? Repete as opções. Letra A, radioativas. Letra B, alcalinas. Letra C, adstringentes. Ou letra D, emocionalmente instáveis? Eu chutaria na letra A. Letra A, radioativas. Chutaria. Exatamente. Você vai marcar o pênalti então. Vai direto na letra A. Direto na letra A. Muito bem, Rodrigo Lucas chutou a letra A. Vamos ver se ele marca esse golaço. E a resposta está... Correta! Rapaz, plutônio, urânio e radônio são materiais radioativos, com certeza você não vai querer ver um desses nem de perto, só em foto e filme. Muito bem, continua tudo igual, 15 a 15, emoção a todo vapor. Vamos para a segunda parte aqui do nosso quadro, quase com tudo igual. Última pergunta, meu amigo Nantes, atenção! Em 1982, Argentina e Reino Unido travaram uma guerra pela posse de ilhas no Atlântico. Essa guerra ficou conhecida como letra A, Guerra dos Farrapos, letra B, Guerra do Churrasco, letra C, Guerra das Malvinas ou letra D, Guerra dos Pampas. Acho que é a Guerra das Malvinas, hein? Guerra das Malvinas. Puxando pela memória, Guerra das Malvinas. É. Que tava envolvido aquele ator lá, né? O Malvino Salvador. É bem bolada. Essa foi ótima. Pensamento rápido. Não, mas os farrapos não é. Os farrapos é dos Farroupilha. Ah. É das Malvinas. Das Malvinas. Então letra C, não é isso? Letra C. Tá certo. O Enantes escolheu a letra C. Guerra das Malvinas. E a resposta está... correta! É Guerra das Malvinas mesmo. Yes. Pois é. Yes, a Grã-Bretanha, não lembro quem ganhou, se foi a Grã-Bretanha ou foi a Argentina. Acho que foi a Grã-Bretanha, porque a Argentina até hoje chora por conta desse negócio. Mas, enfim, terminamos a primeira etapa. Foi uma confusão danada. Foi, rapaz. Uma confusão danada, Os caras até hoje não aceitam a derrota. Mas, enfim, terminamos a primeira etapa do Quem Quer Ser o Endividado 2024 de hoje, com tudo igual. Rodrigo Lucas com R$15, Elber Nantes com R$15. Qual será, hein, Nantes? Qual será? Qual será o fim dessa história? Vamos aguardar. História. Na magia da edição, vamos dar um salto no tempo e no espaço. E daqui a pouco nós voltamos com a segunda etapa do Quem Quer Ser o Endividado de hoje. De volta aqui no Quem Quer Ser o Endividado, o jogo de perguntas que premia a burrice, hoje com os participantes Elber Nantes, que está defendendo aqui o seu cinturão de campeão do Quem Quer Ser o Endividado, ele que ganhou a temporada de 2022, e do meu lado direito, Rodrigo Lucas, o desafiante de hoje, direto do Rio de Janeiro. Tá gostando, Rodrigo? Tô adorando. Show de bola. E você, Nantes, tá gostando do programa de hoje? Tô adorando também, tá aqui pau a pau o negócio, mas eu quero ganhar, só não sei se vou, mas eu quero. Pois é, vamos ver que pergunta o nosso sistema irá escolher aí pra vocês. Como o Rodrigo Lucas começou o primeiro bloco, agora é o Elber Nantes que tem o direito de iniciar. E eu lembro a vocês, o primeiro que errar perde tudo, o oponente ganha automaticamente o quadro de hoje e já passa para o próximo programa. Tá bom? Então, muita atenção, por favor. Puxem lá do pai dos burros da memória de vocês, lá dos confins, das catacumbas do cérebro, e vamos à pergunta. Atenção, Enantes! Vai, sistema, vai! A Estátua da Liberdade, um dos símbolos da cidade de Nova York, nos Estados Unidos, foi trazida originalmente de qual país? Letra A, Espanha. Letra B, França. Letra C, Holanda. Ou letra D, Japão? B, França, França, França! Os franceses deram de presente para os Estados Unidos. Então você vai na letra B, França? Com certeza. Muito bem. Se eu errar, vai ser um erro certeiro, mas foi França. Vamos ver se você acertou. O Elber Nantes escolheu a letra B, França. E a resposta está... correta! De fato, a Estátua da Liberdade veio de navio. Os franceses deram como um presente aí para os norte-americanos e até hoje eles têm lá este belíssimo monumento, que também aparece aqui em algumas cidades brasileiras na frente de uma loja muito cara que não patrocina a gente, por isso eu não vou dizer o nome. Mas continua tudo igual, 15 a 15, Elber Nantes e Rodrigo Lucas. Agora, Rodrigo, digão, é tua vez. Atenção para a próxima pergunta. Qual é o verdadeiro nome do equipamento popularmente conhecido como olho de gato nas rodovias? Letra A, semáforo. Letra B, radar. Letra C, quebra-mola. Ou letra D, catap diótrico? Qual é o verdadeiro nome do olho de gato, aquele negocinho que fica na beira da pista para alumiar quando passa o carro? Resposta, Rodrigo. Quais as opções? Letra A, semáforo. Letra B, radar. Letra C, quebra-mola. Ou letra D, catap diótrico? Letra D. Letra D, catap diótrico? Tu vai logo nessa? Não, vou mudar. Você escolhe qual? Letra A, semáforo. Letra B, radar. Letra C, quebra-mola. Ou letra D, catap diótrico? Tu vai na letra B, radar? vou nada cabelo radar, decidi. Tá certo. Eu vou perder mesmo e vou. Quer trocar não? Você vai na letra dele. Estou sentindo uma ajuda. Não pode, não. Não, não, pode, não, não é ajuda. Sentindo uma ajuda do apresentador. Não. Tem ajuda nenhuma aqui. Então, não Rodrigo Lucas não. Definiu, está definido. Letra B, radar. E a resposta está... Letra B, radar. E a resposta está... Errada! A resposta certa era a letra B mesmo. Era a letra D, catap diótrico. Acreditem ou não, este é o verdadeiro Ian, nome. Eu vou, Ian. Perdeu tudo! Oi. Ian, se isso aqui tivesse valendo dinheiro mesmo, a gente tivesse numa televisão, numa rádio, pessoalmente, eu estaria dando um soco em você agora. Seria a coisa mais engraçada do mundo. Seria a cadeirada, né? A cadeirada 2.0. Mas calma lá. Calma lá que o dinheiro aqui é só de mentirinha, mas a brincadeira é de verdade. É uma brincadeira. Rodrigo Lucas, você perdeu, meu querido. Agora, Elber Nantes, você ganhou. Você passou aí para a próxima etapa de quem quer ser endividado. Continua defendendo o seu cinturão. E aí, meu querido? Eu vou falar primeiro com o Rodrigo. Faz tanto tempo que eu não faço esse quadro que eu tô perdido aqui na ordem do que fazer. Digão, meu querido, você perdeu. Qual a sua experiência estando aqui com a gente hoje? Quiser mandar um abraço, fazer teu jabá? Fique à vontade que o espaço é seu. Bom, vou ser sincero, vou ser curto, direto ao ponto, até porque eu sou muito prolixo e nesse quadro eu tentei ser o mais breve possível, acho que até o Ian percebeu, mas agora eu vou dar uma estendida aqui. O que que acontece? Foi muito bom pra mim essa experiência, foi engraçado estar aqui com o Hernandes e tal, e tudo isso aqui, entendeu? É interessante, usei bastante a cabeça e é aquele negócio, entendeu? Pra mim eu tô entre amigos, como eu falei, o Ian é quase que um irmão. Se eu for falar tudo de novo, já as coisas que eu falei pra ele, daqui a pouco isso aqui vai virar... Vai deixar de ser o... Quem quer ser um endividado vai virar arquivo confidencial. Esta é a sua vida, é. Muito triste. Esta é a sua vida do JPMest. Enfim, então... Aquele negócio, entendeu? Pra mim foi uma experiência muito boa. Entendeu? E, pessoal, quem quiser me seguir nas redes sociais, segue lá. @ Rodrigo Lucas Jornalista. Segue lá TV Cidade Rio, @ TV Cidade Rio. Exatamente. Redes sociais, ó, guardando vocês, hein? Tá certo. E a TV Cidade Rio, que transmite a Bodega do Maguila também em sua humilde programação. Meu irmão Hernandes, você ganhou! Levou pra casa R$30, meus parabéns! E aí, qual a sua sensação de estar de volta aqui ao trono de campeão temporário do Quem Quer Ser o Endividado? Estou no trono e daqui não sairei, pelo menos tão cedo, eu espero. Ô Ian, primeiro uma satisfação. Nessa retomada, tá por aqui, nesse show do rádio maravilhoso. Parabéns, mais uma vez, pela sua iniciativa. E olha, eu tô feliz demais. O oponente é um oponente extremamente competente, mas, felizmente, dessa vez, eu consegui manter aí. Obrigado pelo convite. E olha, me sigam lá, também tô no Instagram, hein? @ Hernandes. Tô lá no YouTube também com o canal Hernandes e tô na Twitch também com o Hernandes. Tô Hernandes, lá, me sigam Hernandes, lá que Hernandes. A gente vai fazer amizade. É isso aí, todo sábado à noite tem a festa do Hernandes, o melhor da música e muita conversa jogada fora lá na Twitch, twitch.tv/Hernandes. Pois é isso, pessoal, nos vemos daqui a 15 dias, Hernandes estará aqui junto conosco, disputando contra um novo participante, e você, de qualquer ponto do país, pode participar também do Quem Quer Ser o Endividado. Vai lá na bio do nosso Instagram, @ Bodega do Maguila, faz sua inscrição e a gente vai chamar você para participar aqui, não precisa pagar nada, é tudo via internet, é via videochamada, você passa vergonha aqui junto com a gente, direto do estúdio Jurandir Mitoso. E, meus amigos, agora nós vamos de intervalo, daqui a pouco a gente volta com muito mais conversa jogada fora, muito mais música, muito mais abraços pro povo na sua Bodega do Maguila. 2 minutinhos e é já que eu volto com você. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. compadre, você sabe informar onde tem um laboratório na cidade, só? Compadre, sei sim, só. Tem um laboratório Melo. Lá, se você quiser, eles ainda fazem a coleta na sua residência, só. Compadre, obrigado. Eu vou me arrumar que eu vou lá é agora, só. Laboratório Melo. Oferecemos serviços de coleta a domicílio. Exames com entrega em menos de 24 horas. Com presença permanente de profissional bioquímico para orientar e tirar todas as suas dúvidas. Com profissionais capacitados para fornecer o melhor atendimento. Laboratório Melo é o único laboratório de Penalva. Estamos localizados na Travessa Messias Marques, sem número, em frente ao Hospital Municipal. Telefone 098-98246-4898. Laboratório Melo. Exames de qualidade. Sabe onde a população de Penalva e região economizam na hora de fazer suas compras? No Bebeco Supermercado. Lá você encontra qualidade e economia todo dia. São produtos de qualidade em todos os setores. Gêneros alimentícios, utilidades do lar e as ofertas imperdíveis todo dia, o dia todo. Não tenha dúvidas na hora de comprar barato. O lugar certo é o Bebeco Supermercado. Somos Bebeco Supermercados. Distribuidora Bebeco. Arroz Bebeco. Arroz Bebequinho e Bebeco Distribuidora de Água. A distribuidora de água mais barata da região. Bebeco Supermercados. Rua Joaquim Marques, 341, Centro de Penalva, Maranhão. O mais barato da Baixada Maranhense. Bebeco Supermercado, o filho do rei. Grupo João Rafael. Creuza Eletrônica. Alô, Penalva e região. Só na Creuza Eletrônica você vende, compra e conserta o seu ventilador, liquidificador, panela elétrica, som, TV, DVD, tanquinho, máquina de lavar e ainda peças e acessórios e muito mais. Creuza Eletrônica, localizada na Rua 2 de Novembro, Centro Penalva. Fone 982-464741 e 98512-2410. Creuza Eletrônica. Transparência e credibilidade. Agradece a preferência de todos. Pancadão. Descubra o mundo com mais qualidade, com mais segurança e velocidade. Signet Fibra, a internet que você merece. Sua melhor conexão está aqui. Estabilidade, qualidade. Zincnet oferece o que há de melhor em fibra ótica e com planos que cabem no seu bolso. Zincnet Fibra. Rua Getúlio Vargas, em frente ao cartório de Maria Joaquina. Telefone 989-8313-7880. Zincnet Fibra. Sua melhor conexão está aqui. Vem aí a Semana do Genérico na Drogaria Mais Farma. Todos os medicamentos genéricos com mega descontos. Teremos medicamentos com 10, 30, 50 e até 90% de desconto. Promoção de verdade é na Drogaria Mais Farma, a sua farmácia preferida. Localizada na Rua Saturnino Belo, em frente ao Galeto do Vavá, no centro de Penalva. JM Cosméticos e Produtos Naturais Miriam Coelho. Tá precisando de algum desses produtos? Você encontra aqui. Na farmácia você encontra chia amarelo, espinheira santa, chá de semente de uva, melão de São Caetano, cápsula de cúrcuma, carvão vegetal, marca peruana, melatonina e triptofano, ginkgo biloba mais ginseng, saúde da mulher, pomada preta, pomada santa, chá gold, mulher flora, chá amargo, saúde plus, olizan, ora pronobis, amora e sucupira.

O pior programa do rádio está de volta. Palavra-chave premiada. Anote agora a palavra-chave do mês. Ventilador. Mande agora a palavra-chave para o nosso WhatsApp 89 999927022 e concorra ao Pix de R$50. O sorteio será na última bodega deste mês. Participe! Estamos de volta aqui na minha, na nossa bodega do Maguila para 26 estados também, Cabo Verde, Portugal, Estados Unidos e Bélgica ligados na gente. E agora é hora de mais abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço! Bora lá que o nosso tempo tá corrido, mandar um abraço.